de acreditar que a nossa guerra não foi em vão e que ele um dia virá e Cristo retornará. É tempo de acreditar nas promessas da cruz, no poder de Jesus. É tempo de acreditar. Ele vem, Deus soberano, libertador de Israel. Todo envolto por glória, sua voz estremece o céu. No julgar, no salvar, condenar, libertar. Libertar, libertar, libertar. No madeiro se fez livre, prometendo voltar. Maloqueiro, se arrependa, esse dia virá. Eu acredito em cada palavra dita, em cada promessa escrita. Então vagabundo, reflita. É tempo de acreditar que a nossa guerra não foi em vão e que ele um dia virá e Cristo retornará. É tempo de acreditar nas promessas da cruz, no poder de Jesus. É tempo de acreditar. Confio no sangue, na ressurreição dos mortos, na condenação dos porcos, na libertação dos traumas, no renascimento da alma, na presença do homem de branco, na unção que envolve meu canto, na transformação do cativo e na presença do Espírito Santo. É tempo de acreditar. Da cruz até aqui vi 2000 anos passar. Morri foi por você, naquela tarde fria. Eu fiz terra tremer, fiz a noite virar dia. Eu fui no inferno, resplandecente em luz. Buscar o domínio da vida, mudar o que te seduz. Aqui estou, vivo em adoração. Onipotente, onipresente, vivo nessa canção. É tempo de acreditar que a nossa guerra não foi em vão e que ele um dia virá e Cristo retornará. É tempo de acreditar nas promessas da cruz, no poder de Jesus. É tempo de acreditar. Meu nome é Cristo, Yeshua, Adonai, Rafa. Na vida eterna, crente, é tempo de acreditar. Santificação, vida de oração. Jejum quando preciso em consagração. Menos ratatá, menos blá blá blá. Chega dessa.